Agora, aqui na sua rádio, você tem um encontro com o melhor da música brasileira. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. Os grandes artistas que fizeram e fazem parte da história da nossa música. As canções que marcaram e não saem da sua memória. Aumente o volume. Está no ar. Clássicos da MPB. Alô, meus amigos, estamos iniciando mais uma vez no seu rádio, mais uma audição e edição do programa Clássicos da MPB. O que há de melhor na música popular brasileira desfilam a partir de agora com Felipe Araújo no seu rádio. Durante duas horas, nós temos o imenso prazer de ficar em sua companhia. Começando nossa programação de hoje, eu trago a voz de Gal Costa e logo na sequência o grupo Skank. Música popular brasileira, representada pelos melhores intérpretes, você ouve no Clássicos da MPB. Apresentação, Felipe Araújo. Oh, bola na trave, não quero placar. Bola pelo meu time. Se ele perder, que dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante. É uma partida de futebol. Defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante. É uma partida de futebol. Nós abrimos o Clássicos da MPB deste final de semana com o som de Gal Costa, de Roberto e Erasmo Carlos, Jovens Tardes de Domingo, Skank, Uma Partida de Futebol. Você está com o Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, desfilando por aqui na sua emissora preferida. Chegando para cantar, em nosso programa, Paulinho Mosca. E logo na sequência, Milton Nascimento. Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Eu olho pro infinito e você de óculos escuros. Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro. Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra. Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. E o que era, era a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Deixa a porta se fechar. Eu quero saber a verdade. Você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos. Você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. É a metade, uma seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada. Saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada. Clássicos da MPB. Razão pra poder seguir. Quando a música ia e quase eu fiquei. Quando a vida chorava mais que eu gritei. Pássaro deu a volta ao mundo e brincar. Rouxinol me ensinou que é só não temer. Cantou, se hospedou em mim. Pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinóis. Todos os pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinóis. Todos os pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinóis. Fechando o primeiro bloco do Clássicos da MPB, nós ouvimos Paulinho Mosca, A Seta e o Alvo. Milton Nascimento, Rouxinol. Estamos apresentando Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo Marina Lima. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta com o Clássicos da MPB deste final de semana. O nosso abraço e o nosso carinho especial a você que está acompanhando o que há de melhor na música popular brasileira. Vem chegando para cantar agora Marina Lima. E logo na sequência o grupo Os Paralamas do Sucesso. Então venha me dizer o que será da minha vida, oh, sem você. Noites de frio, dia no ar, um mundo estranho pra me segurar. Da MPB. Transporta você para o que há de melhor da nossa música. O piloto é Felipe Araújo. Vou sair pra ver o céu, vou me perder. entre as estrelas, ver da onde nasce o sol, como se guiam os cometas pelo espaço, e os meus passos nunca mais serão iguais. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza. Deixo toda a dor pra trás, perdida num planeta abandonado. No espaço, volto sem olhar pra trás. No escuro do céu, mais longe que o sol. Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos e comprou um terno, trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu. E foi o princípio do fim. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza. Deixo toda a dor pra trás, perdida num planeta abandonado. No espaço, e volto sem olhar pra trás. Tivemos a presença de Marina Lima com Fugaz, uma versão rádio mix. Tivemos também o grupo Os Paralamas do Sucesso com Busca Vida. Você está com Felipe Araújo na sua emissora preferida, acompanhando clássicos da MPB. O que há de melhor na música popular brasileira para você? Eu trago agora para cantar o cantor e compositor Peninha. E logo na sequência, Milton Guedes. Gosto de andar sozinho. Eu creio em disco voador. Sou eu quem faz o meu destino. Oh, oh, oh, oh. Não gosto muito de política. Tô procurando um grande amor. Sou um sujeito meio tímido, oh, oh, oh, oh. Quem fala pouco saca tudo, baby. Saber ouvir é mais saber. Sou aprendiz desses mistérios do viver. Eu creio em disco voador. Sou eu quem faz o meu destino. Oh, oh, oh, oh. Não gosto. gosto muito de política. Tô procurando um grande amor. Sou um sujeito meio tímido. Oh, oh, oh, oh. Quem fala pouco saca tudo, bebê. Saber ouvir é mais saber. Sou aprendiz desses mistérios do viver. Clássicos da MPB e o som do Brasil. Fechando mais uma sequência do Clássicos da MPB, nós tivemos Peninha, o sucesso Vou Levando a Vida. e Milton Guedes, Sonhos de uma Noite de Verão. Você está acompanhando conosco Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos a mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Michael Sullivan. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta com o Clássicos da MPB deste final de semana. Querendo agradecer você que está acompanhando nossa programação e você que nos ouve. O nosso muito obrigado pela sintonia, pelo carinho e, sem sombra de dúvida, pela preferência. Vem chegando para cantar agora o cantor e compositor Michael Sullivan e, logo na sequência, Emílio Santiago. Thank you. Felipe Araújo está apresentando Clássicos da MPB. Eu vim aqui prestar contas de poucos acertos, de erros sem fim. Eu tropecei tanto as tontas que acabei chegando no fundo de mim. O filme da vida não quer despedir e me indica a saída e pede socorro onde a lua encanta o alto do morro e gane que nem cachorro, correndo atrás do momento que foi vivido. Venha de onde vier, ninguém lembra porque quer. Eu beijo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher. 50 anos são bodas de sangue, casei com a inconstância e o prazer. Perdoa a todos, não peço desculpas, foi isso que eu quis viver. Acolho o futuro de braços abertos, citando Cartola, eu fiz o que pude. Aos 50 anos insisto na juventude. De onde vier, ninguém lembra porque quer. Eu beijo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher. 50 anos são bodas de sangue, casei com a inconstância e o prazer. Perdoa a todos, não peço desculpas, foi isso que eu quis viver. Acolho o futuro de braços abertos, citando Cartola, eu fiz o que pude. Aos 50 anos insisto na juventude. Neste bloco tivemos a presença de Michael Sullivan com Coração Vazio, Emílio Santiago, 50 anos. São estas as canções que desfilam todo final de semana no que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio, dentro do Clássicos da MPB, uma forma especial de você acompanhar os grandes clássicos da nossa música popular. E agora eu trago a cantora Débora Blando. E logo na sequência, Zé Ricardo. Mergulhar num beijo seu. Clássicos da MPB e os ritmos do Brasil. Yeah.

querendo agradecer você que está em nossa companhia ou você que chegou a partir de agora. Eu sou o Felipe Araújo e estamos juntos com o que há de melhor na música popular brasileira dentro do Clássicos da MPB. Vem chegando para cantar agora Adriana Caparelli e logo na sequência Rita Lee. O melhor da música nacional, clássicos da MPB. Cadê Zazá? ser feliz. Bota as asinhas de fora e voa, voa numa boa. O céu não é o limite, a vida é uma caixa de Pandora. Se abrir, estoura a dinamite. 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 anjos, 7 sombras, 7 pecados capitais. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Zaza sumiu, ficou um zum zum zum, dois zum zum zum. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Zaza sumiu, ficou um zum zum zum. Cadê Zaza? Tivemos a presença de Adriana Caparelli com Escândalo, Rita Lee, Dona Doida. Este é o Clássicos da MPB, destacando sempre o que há de melhor na música popular brasileira para você. Eu trago agora para cantar José Augusto e logo na sequência a cantora Simone. Quisera ter a coragem de dizer que é bem grande o meu amor, mas não sei o que acontece, minha voz desaparece quando ao teu lado estou. Eu procuro ir disfarçando, é sorrindo ou cantando, mas por dentro eu estou chorando. Nem mesmo o céu, que a todos faz sonhar, não consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinho eu te chamo, bem baixinho eu reclamo. Que vontade de dizer: te amo, te amo, te amo. Que a todos faz sonhar, não consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinho eu te chamo, bem baixinho eu reclamo. Que vontade de dizer: te amo, te amo, te amo, ah, te amo. Clássicos da MPB. As mais belas canções você ouve aqui com Felipe Araújo. sentir-me tan sola. Muy loca al ver que ya te perdí. Yo sé, me amaste tan solo ese día. Y otro día te fuiste con un nuevo amor. Dime, ¿por qué me siento tan triste? Triste, cuando me acuerdo de ti. Loca, querer retenerte en mi vida. Por intentarlo y por soñarlo. Y loca de amarte así. Fechamos mais uma sequência do Clássicos da MPB com José Augusto, Te Amo, Simone, Louca. Você está acompanhando conosco Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos a mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais música popular brasileira no seu rádio, trazendo Luiz Melodia. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta com Clássicos da MPB, sempre trazendo para você o que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana, aqui com Felipe Araújo, na sua emissora preferida. Você que nos acompanha, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela preferência. E vamos dando sequência à nossa parte musical do Clássicos da MPB de hoje. Eu trago a presença de Luiz Melodia. E logo na sequência tem a cantora Fafá de Belém. Eu pensei em lhe falar quase fui lhe procurar, mas evitei e aqui fiquei, sofrendo tanto a esperar que um dia você por fim talvez voltasse pra mim. Mas me enganei, então eu vi o longo tempo que perdi. E agora eu não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, pra dizer que errei. Mas se você me aceitar, vou prometer recomeçar um grande amor que por tão pouco acabou. E por tão pouco acabou. Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar, mas evitei e aqui fiquei, sofrendo tanto a esperar que um dia você por fim talvez voltasse pra mim. Mas me enganei, então eu vi o longo tempo que perdi. E agora eu não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, pra dizer que errei. Mas se você me aceitar, vou prometer começar um grande amor que por tão pouco acabou. Que por tão pouco acabou. I see all my good fortunes in my love. I see my heart is true. People find them by jobs and pick up their babies. And the one is at the job. She came up by me. And the one is at the job. She won't be me. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Não passará, inesquecíveis sensações que sempre vão ficar pra nos fazer lembrar de sonhos, beijos, tantos momentos bons. ao mesmo tempo vai poder provar a eternidade das canções. A nossa música está no ar, emocionando corações. Pois tudo que é amor parece com você. Pense, lembre, nunca vou te esquecer. Vou ter sempre você comigo. Nosso amor eu canto e cantarei. Você é tudo que eu sonhei na vida. Nunca vou te esquecer. Tivemos a presença do cantor Luiz Melodia, que trouxe para nós o sucesso Quase Fui Lhe Procurar, Fafá de Belém, Eternamente. Você está acompanhando Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana aí na sua emissora preferida, na sua emissora favorita. Eu trago agora para cantar no nosso programa o grupo Roupa Nova e logo na sequência tem a cantora Adriana Calcanhoto. Melhor acreditar pra sentir um grande amor. O medo de arriscar deixa uma dúvida no ar. E quando te encontrar, entregar meu coração, ficar feliz em ser o teu herói. A lágrima que cai nessa chuva de emoção, quem sabe enlouquecer só de te ver como isso é bom. Vontade de te amar, bela rotina de viver, me faz cada vez mais querer você. E se eu me machucar, valeu a pena. Não vou me arrepender, deixa eu tentar. E custe o que custar, o sonho acontecer. Não quero nem pensar em te perder. Muito mais eu tenho pra te dar. Escravo desse amor, hoje eu sei o que é amar. E depois, se tudo está escrito pra nós dois, sempre traz mais, muito mais. Um toque das suas mãos, o sorriso desse olhar. O sol vem me envolver se passo um tempo com você. E tento perceber se teu carinho é todo meu. Não vem mais uma vez dizer adeus. E se eu me machucar, valeu a pena. Não vou me arrepender, deixa eu tentar. mais, muito mais. As mais belas canções, os melhores intérpretes, o melhor da música popular brasileira, você ouve aqui no Clássicos da MPB. Nós fechamos mais uma sequência do Clássicos da MPB de hoje com Roupa Nova, Muito Mais. Adriana Calcanhoto, Vambora. Você está acompanhando conosco Clássicos da MPB. Por aqui desfilam sempre o que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa última sequência de hoje, trazendo para você Fat Family. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta com a última sequência do Clássicos da MPB deste final de semana, e é sempre um prazer muito grande nós estarmos em sua companhia todo final de semana, trazendo sempre o que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio, com a presença de Felipe Araújo. A você que está nos ouvindo, o nosso carinho, o nosso forte abraço, nosso muito obrigado pela preferência. Vem chegando para cantar agora Fat Family e logo na sequência a cantora Zélia Duncan. Clássicos da MPB. Tivemos a presença de Fat Family com Onde Foi Que Eu Errei, Zélia Duncan, Toda Vez. Este é o Clássicos da MPB, trazendo para você o maior desfile de música popular brasileira no seu rádio. E agora nós vamos trazer as duas últimas páginas musicais do nosso programa de hoje. Quem vem se apresentar aqui é Paulo Moura e os Batutas. E logo na sequência, para encerrar com chave de ouro, a saudosa cantora inesquecível Elis Regina. Thank you. Clássicos da MPB, um programa feito com o que há de melhor da música popular brasileira. Sucessos de todos os tempos. Fechando clássicos da MPB deste final de semana, tivemos a presença de Paulo Moura e os Batutas, Urubu Malandro, e a saudosa Elis Regina com a música Moda de Sangue. É uma pena, meus amigos, mas o clássicos da MPB deste final de semana vai ficando por aqui. Felipe Araújo, tenho o prazer de agradecer você que esteve até agora em nossa companhia, e nós, claro, renovamos o convite para que possamos nos encontrar no próximo final de semana, neste mesmo horário, por esta mesma emissora. A você que nos ouviu, nosso carinho, nosso abraço, um excelente final de semana. Semana que vem, nós estaremos de volta. Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.